Entrevista com um Paloma. Esse vante fica melhor. Tá gravando, tia. Já tá gravando? Já. E aí, tem algum roteiro de entrevista? Não, uai. Que eu fui falando pras pessoas? Eu fui adaptando pra cada um. Meio que eu começava com por onde começou, onde é que tá, qual é que foi da intervenção dos outros e meio isso. Tá. Então, gente, como é que tá o áudio? Tá legal, tá tranquilo, né? Tá bom. Quer sentar? Não. Finge selvagem. Conta um pouquinho da sua intenção, que intenção você entra na nuvem. Eu vim com a intenção de conseguir me focar mais na parte estética, plástica do meu trabalho de pesquisa de mestrado, que eu já estou envolvida aí faz 2 anos, entre pré-projeto, consegui entrar, e tinha essa meio que angústia de não conseguir ser tomada pelas coisas do dia a dia, pela situação de cidade mesmo, e não consegui me focar, não consegui materializar nada, né? Então tinha muita ideia, muita coisa, muita divagação, que a própria pesquisa conceitual estava travada por falta de materializar isso. Então eu vim muito com essa vontade. Mas eu vim muito achando que eu tinha que ter um recorte muito, muito pequeno, então dei continuidade a um trabalho que eu tenho com vestimenta interativa. Como a proposta era de ter uma infraestrutura poética, comecei a pensar no corpo, como o que, que pode ser a infraestrutura no próprio corpo. Então achei que podia ser uma coisa muito legal trabalhar com comunidade local, imaginando que aqui era uma vilinha, nunca tinha vindo pra cá, que ia ser muito legal se alguém falasse, sei lá, que uma avó era cardíaca e aí eu pudesse fazer essa vestimenta que mudasse de cor ou apitasse se a pressão arterial ou se o coração estivesse muito disparado, ter essa função mesmo de utilidade, né, pro corpo, uma coisa que você veste, que faz parte do teu cotidiano, que não é uma máquina estranha. E aí eu fui super contestada principalmente pelo Guto, né, mas pelos dois orientadores, pela Malu e pelo Guto, se na verdade eu não tava tentando construir uma UTI móvel. Eu achei muito engraçado. E eu fiquei pensando nisso e isso foi me puxando. Na verdade, a convivência com todo mundo aqui foi muito me puxando para buscar uma coisa mais de artística mesmo, né? De poética do que seria isso. E aí eu retomei para uma outra ideia que vem de conversas com o meu orientador de buscar essas gramáticas. Então me preocupar mesmo, menos com a ferramenta, que é o meu dia a dia muito técnico, me deparar com problemas técnicos, são sempre sofridos e tal. Deixei isso um pouco de lado. Embora aqui eu tenha conseguido realizar muita coisa que eu nunca tinha conseguido, desde pequenos problemas de Arduino com protocolo de comunicação XB, que era meio complicadinho, aqui eu consegui resolver. Fui para a parte de aplicativo de celular, que resolveria muito a minha vida, indicado pelo Bruno, e consegui fazer algumas coisas. Me deu direcionamento a essa base técnica, mas aí eu comecei a puxar para um lado mais de poética e comecei a investigar a materialidade do que seria esse paraquedas, esse salto, e eu comecei a fazer uma série de fotos, de vídeo, que estão começando a me mostrar um caminho. Então, disso que você encontra, assim, o que você citaria, assim, tipo, o que você encontra na nuvem que mudou, né, além? Poxa, esse lugar é muito especial, né? Ele tem uma coisa muito artista no sentido de que eu vejo muito se perdendo no mundo. De você criar a partir daquilo que te importa verdadeiramente, não por uma forma final de produto ou mercado. O que eu acho que é incrível, você mesmo, né, Gil, falar quando dois triângulos se somam abertos, eles formam 3 triângulos, não só 2. E aqui eu acho que eles conseguem fazer muito isso. Eu acho que essa convivência com as pessoas me deu uma saída daquele lugar tão pequenininho que eu tenho em São Paulo, que é minha salinha de ateliê, com um diálogo com uma pessoa ou outra, que as pessoas estão tão centradas, suas coisas que não dialogam. Aqui eu comecei a entender a importância que é esse diálogo constante, pelo carinho de ouvir o outro, pelo carinho de se preocupar com o outro, como isso... Bah, é brutal como isso influenciou em toda a minha produção. Como eu vejo que todos são influenciados. De uma forma boa, sabe? De uma forma de crescer. Essa experiência de comunidade mesmo, de cuidar do outro. Em todos os aspectos, desde a alimentação, da limpeza, da ideia do teu trabalho. Tudo foi muito fluido. Acho que o Ricardo numa entrevista falou isso assim. É tudo aqui, parece que o tempo é muito fluido. E parece mesmo. É curioso, assim. Fiquei pensando que... Já fiz outras resistências bem curtinhas, assim, mais coletivas. E era tudo mais meio travado por uma ideia de produto. E estava sempre muito conectada com mil coisas ao mesmo tempo. Aqui, até pelo isolamento, não é uma vilinha aqui. É uma microfazenda, assim. Até te faz... focar, né? A gente tem acesso, não é que não tenha, tem internet, tem tudo, não é que eu esteja apartada do mundo, continuo respondendo coisas, mas a qualidade dispensada ao tempo, qualidade de foco nos nossos projetos é muito importante, é muito intensa. E esse rever sempre, né, o processo proposto pelo Guto para Malu, de conversar com o outro, acho que abriu mais ainda a vontade da gente conhecer o projeto do outro. Quando você ouve o outro, é muito curioso, que acrescenta muito pro teu próprio trabalho, né? É muito bonito conversar e ter essa costura mesmo entre o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo, retorno para o meu, retorno para o outro, vira quase uma espiral, assim, não é que eu esteja, tenha saído do meu foco, mas que vai construindo. Ah, fala um pouco mais dessas experimentações que você andou produzindo aqui, desde um pouco desse tutorial que você estava fazendo na Wiki. E também essas experimentações de foto e vídeo. Da onde essas inspirações, assim, o que é, né? O que você produziu? Tá, então comecei pela parte que eu vim aqui com a intenção, que era essa parte de eletrônica. Comecei resolvendo um protocolo de XB, que é um protocolo de radiofrequência, entre o que eu imaginava que seria fazer um salto de paraquedas lá da fumaça. Então a ideia era captar todos os meus dados de batimento cardíaco subindo a fumaça e ter alguém embaixo com o computador só para receber esses dados, né? E a partir desses dados gerar algo que eu não tinha ideia do que poderia ser, uma espécie de gráfico, que agora eu gostaria muito que isso se transformasse numa espécie de topologia, então de topologia mesmo, né? De planos bidimensionais, criando esse gráfico entre tempo e espaço ali. Então isso, eu cheguei no ponto de fazer a parte do Arduino, depois o Bruno me deu a ideia de fazer isso no próprio celular, porque o celular já tem tudo, me resolve o problema de bateria, de protocolo de comunicação, de várias coisas, então realmente uma ferramenta que seria muito mais interessante. Foi muito bacana, fiquei, sei lá, 10 dias aqui só muito focado em aprender o que seria esse software, como seria essa lógica de programação, o que seria essa ferramenta, poderia ser útil, aprendi um monte de coisa. Mas achei que estava na hora de parar de quebrar a cabeça com a técnica e ir para um lado mais poético. Então isso está de stand-by, ele entrou para minha gavetinha de coisas, ok, já dei um primeiro passo. E aí da parte de eletrônica eu comecei com as fotos. Um dos trabalhos que eu me inspiro muito é o trabalho Salto para o Vazio, do Yves Klein, que é ele saltando de uma casa, assim, uma fotomontagem. E aí fiquei tirando umas fotos saltando, mas com o meu equipamento, né, de paraquedas, pensando o que é esse momento de suspensão. Então, só saltando de uma cadeira e pensando o que seria esse salto. E foi muito curioso. Tanto pensar em posição de corpo, como ter essa coisa do registro, ele ficou curiosamente muito bonito. A princípio eu ia fazer uma montagem, ia me recortar e ia me inserir no trabalho de todos, com uma vontade muito de ter essa relação com o trabalho. Então eu ia saltar da sua geodésica, ia saltar da estrutura possível do Ricardo, meio chapolim, meio escrachado também, mas acho que ia ser interessante. Mas curiosamente eu acabei gostando da foto em si mesma, acho que ela ficou bacana. Depois disso eu passei por umas fotos de vestimentas, então pensar em como eu posso vestir o meu paraquedas de uma outra forma. E aí foi um teste relativamente rápido, mas de pegar ele quase uma criança e pesquisando e me enrolando e soltando e brincando e emitindo sons. Também já é um começo de pesquisa que eu gosto muito, que eu acho que eu preciso ir mais além nele, nos dois, né? Mas nesse eu acho que é o que mais tem a ver com as minhas prévias pesquisas com vestimentas e tal. Mas algumas considerações, né? Não posso brincar muito, porque afinal esse meu paraquedas ainda é o que salva a minha vida. Então eu queria um que eu pudesse, que estiver bem velho, assim, pra poder recortar, costurar, fazer outras coisas. Depois disso eu pensei numa ideia de ritual que já estava meio encaminhada no meu próprio texto ali do mestrado, começar a pensar o que é esse ritual, né? Os movimentos são muito repetitivos, a concentração é muito intensa, então comecei a dobrei 6 vezes num dia, sei lá, umas 2 horinhas ali. Pela primeira vez, quando eu dobrei, eu comecei a sentir mais na minha pele essa dobragem. E aí me veio uma vontade de dobrar de olho fechado. E isso para mim foi uma experiência muito intensa com o meu próprio objeto que salva a minha vida, com aquilo que eu considero aquele momento que é tão ritualístico, tão bacana. E foi muito curioso que eu conversando com um amigo meu, Beijamp, ele falando, poxa, é verdade, né? O dobragem é um ritual que é muito importante para todo mundo. E eu, para mim é muito importante que esse trabalho estético faça sentido para alguém que nunca saltou, que não sabe o que é, e para alguém que salta também. Esse diálogo para mim é muito importante e eu acho que de alguma forma essas duas fotos ali ainda estão muito presas, né, no material paraquedas, mas eu acho que ela já começa a fazer ter uma poética interessante ali. E aí o Ricardo me perguntou, por que você não dobra outras coisas? Tipo, se livra da linha, né? O Vitor, puta. Ups. E aí o Vitor me perguntou, por que você não se livra da linha? E eu, interessante. E aí eu achei 2 materiais que eram tão grandes quanto um paraquedas, que é um plástico, que a gente usa para cobrir as bancadas aqui, e o meu lençol, e comecei a dobrar com a mesma seriedade e com a mesma movimento de corpo que eu dobraria um paraquedas. E comecei a sentir a materialidade daquela dobra. É muito interessante que os dois ficaram muito parecidos com paraquedas quando eu estava dobrando, mesmo nas fotos. Me deu vontade de dobrar tudo. Eu falei pra esses dois e eu comecei a querer dobrar tudo agora. Aí fiquei pensando na escala dessa dobragem também, né? Que tem o tamanho dele, que você precisa usar todo o seu corpo para dobrar. Eu gosto dessa coisa do... Tem que ter o meu joelho, meu corpo, tem todo um apoio ali de delicadeza e de movimentos que precisam ser feitos. Percebi como essa memória muscular é muito intensa de cada pedaço. Muito bacana. E aí veio uma vontade muito louca, que conversando com o Oscar também, que é uma paixão nossa, filmes de ficção científica. A gente, vamos fazer um... Ele... O Oscar, assim, por que você não dobra à noite? E eu, é legal, né? Aqui na nuvem tem uma antena parabólica meio enferrujada que eu acho divino, que todas as fotos eu tirei ali na frente, que eu acho que ela tem essa pegada de ficção. E comecei, falei, legal, vamos fazer um filme de ficção científica dobrando, então. E aí eu desenvolvi essa roupa super sci-fi kit, meio futuro retrô, assim. E você, Ju, fez uma geodésica lindíssima de raio-x, de chapas de raio-x, que serviu como um chapéu biônico, antena incrível. E aí, com a ajuda de todos, que foi um trabalho muito gostoso de fazer, todo mundo pirando um pouquinho, meio sem roteiro ali, falta editar, mas eu acho que vai ficar um filme de ficção científica do caralho. Bah, e aí, é isso, acho que é muita coisa já, acho que tá na hora de voltar, né, e... Que o Guto me perguntou, tudo bem, você tem várias ideias, então é hora de você materializar elas para descobrir... Ele fez a analogia geodésica. Descobrir que todos esses triângulos juntos, o que, que é a geodésica, né? O que, que é esse ponto de dobra que realmente faz sentido em todas essas coisas soltas. Eu acho que ainda vai precisar de um tempinho de pesquisa, assim. Acho que aqui foi um super importante caminho para começar a descobrir esses primeiros passos, mas eu acho que são pesquisas que ainda precisam ser muito aprofundadas. Mas ela foi fundamental para sair de um estado de inércia, que eu estava em São Paulo, foi fundamental para eu descobrir a potência disso, para me reconhecer como alguém que tem essa poética também, sair muito daquele lado técnico que estava já me consumindo muito, né? Muito importante. Que lindo. É. Importante. Mas é alguma coisa que você queira saber? Não. Pause.